Portal do Arrocha. Quero que me esqueça, me tire de uma vez da sua vida. Esse nosso romance só deixou ferida, não merece despedida. Tô pagando o preço por me entregar demais sem ter valor. Investi alto nesse amor e o juro só aumentou. Se for preciso eu pago tudo do seu jeito, pra não dizer que perdeu tempo comigo. Entre nós dois não existe mais respeito. Acho melhor parar pra acertar. 12, 24 ou 36, me diga quantas vezes vou pagar. Me diga logo, eu assino aonde? Pago tudo pra você não sujar meu nome. 12, 24 ou 36, me diga quantas vezes vou pagar. Me diga logo, assino aonde? Pago tudo pra você não sujar meu nome. Se for preciso eu pago tudo do seu jeito, pra não dizer que perdeu. Nós dois não existe mais respeito. Acho melhor parar pra acertar. 12, 24 ou 36, me diga quantas vezes vou pagar. Me diga logo, eu assino aonde? Pago tudo pra você não sujar meu nome. 12, 24 ou 36, me diga quantas vezes vou pagar. Me diga logo, eu assino aonde? Pago tudo pra você não sujar meu nome.